para o nível 340 e da presente voe direto Trova. 340 restrito, Trova da presente, trip 5317. Muito obrigada. Trip 520, livre ILS, desça para 2000 pés, informe estabilizado. 2000 pés, reportarei estabilizado até 3520. Voo no 896, número 2, essa via para 2000, ajuste no 014, informe estabilizado. Via para 2000, no 014, no ajuste, vai informe estabilizado, Gol no 896. Azul 4178, está reautorizado 3000 pés, o ajuste no 014. 3.014, 4178. A 3305, reautorizado 4.000 pés, ajuste 1014. Para 4.000 pés, no 014, 3305. Salvador, o TAM 3226 para o táxi, POB 60 com 3 horas de autonomia, alternando Fortaleza. TAM 3226, táxi via Juliette Alfa, mantenendo o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 0 no 4. Juliette Alfa, mantém ponto de espera no 0, ajustado no 0 no 4, TAM 3226. Fono 606, aguarde cópia. Aguardando cópia. Fono 714, visual com tráfego na curta. Visual 714. Após a passagem do tráfego, ali mantém o fono 714. Fono 606, cópia. Para cópia, no 606. Fono 606 para Maceió, nível 350 autorizado, decola da pista no 0, com primeira curva à esquerda, saída Pulca, Jamo, após Jamo, direto Maceió, controle 119, decimal 8, aciona 5446, Gol no 606. Autorizado o nível 350, saída Pulca, Jamo, decolando 10, curva à esquerda, controle saída 119, decimal 8, Pode 5446, Gol no 606. Gol no 606, correto, chame para puxa acionamento. Chamará para puxa acionamento, Gol no 606. Fuisca até o Golf e solo aos 37, livrando à direita, táxi de Alfa e Kilo para o Pat 3. Alfa e Kilo, Delta. Desculpe, Alfa e Kilo, Golf, mantendo a frequência? Afirmativo, mantém a frequência. Ok, o Golf informa que vai para o hangar da Aerospace. Gente, a Aerostar vai prosseguir via Alfa aqui no Pad 3 e aguardar para ingresso no Pad 1. Alfa Kilo agora no Pad, para o Pad 2, Pad 1 Romo 714, livre decolagem, vento 090 graus, 08 nós. Livre decolagem, gol no 714. Tower, muito boa noite, Portugal 024 at stand 11, with information Bravo to Lisboa, request there. Portugal 024, stand by. Muito boa noite, esse é o TAN 3520, passando marcador externo, contra a EGK. TAN 3520, mantém aproximação, guarde pista livre. Eu sou escuta TAN 3520. Livre pouso, vento 090 graus, 08 nós. Livre pouso, pista 10 até 3520. No 714, decola 39, controle 1, 19.8, bom dia. Dona Vê, muito obrigado, bom serviço, gol no 714. Controle ao gol no 714, decolado, Puca, Jamo, boa noite. Boa noite, gol no 714, contato radar, sua para o nível 230, saída Puca. 230, Puca, no 714. Aqui, vai chamar na Taxi Quebec para o cruzamento da pista 17. Taxi 1, Lima, Mike, Quebec, chamará para o cruzamento da pista Hugo. Gol no 896, chame a torre 186, tem um bom pouso. 186, no 896, uma boa. Azul 4178, livre ILS, desça para 2000 pés em forma estabilizada. E 14? Se tiver pista livre? Sim, uma linha mantém e inicia. Autorizado, alinha mantendo 1-0, aguardando pista livre, 3226. A gente vai alinhar e manter aguardando pista livre, tá 3226. Oi, Salvador, bom dia, no 896, estabilizado ILS, 1,5 milha do externo, baixada checada. Bom, no 896, mantenha aproximação e aguarde pista livre. Aguardando pista livre no 896. E 520, solo aos 41, utilizando a medida possível, liberação à direita, táxi via Alfa, quilo Pat 3, e após o ingresso Pat 1, no gate 4. Táxi via Alfa, Pat 3, e até o gate 4, 3520. São 3226, vento 090 graus, 10 nós, livre decolagem, pistão no zero. Livre decolagem, então 3226 na pistão no zero. No 896, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, no zero nós. Livre pouso, pistão no zero, gol no 896. O TAN 3305 atingindo 4000 pés, para prosseguir a descida. 3305, desça para 2000, vai seguir tráfego da Azul passando Duna agora, desça para 1709, informe estabilizado na final. Ok, autorizado 2000 pés, reduzindo 1709 da 3305. Azul 4178, passou Duna, torre 18.6, tem um bom pouso. Obrigado, boa noite, obrigado. Mantenha aproximação, aguarde pistão no zero livre. 4178. A 3226, boa noite, contato radar. Suba para o nível 370 na saída PUCA. 370 na PUCA, na 3226. 024 is ready. Portugal 024, clear set level 350 to Lisbon, departure runway 10 after takeoff, left turn to Pucca departure and Aracaju transition, via upper whisk 58 till Recife, and then according to your 510 route, Salvador departure control 119 at decimal 8. Fox 5451, Portugal 024. Portugal 024, correct. Report ready for setup and pushback. Local Portugal 024. Bom, no 896, solo 45, táxi via Alfa e Kilo, pátio 3. Após, prossegue para posição, para a ponte, para o gate 10 do pátio 1. Alfa, Kilo, pátio 3, gate 10, pátio 1, o gol no 896. Azul 4178, livre pouso, vento 1900 graus, 109. 4178. Até o Golfe, cruzamento. Fuisco até o Golfe, autorizado, cruzamento da pista 97, táxi até a Aerostar, vai estacionar a frequência livre, e tenha um bom dia. Fuisco até o Golfe, obrigado. No 794, chama agora Recife, frequência 12685 e alterna 13365. 12685, 13365, gol no 794, bom dia. Boa noite. Estabilizando na final e LS completo, TAN 3305. TAN 3305, agora com a torre 186, tem uma pausa. 386, obrigado, TAN 3305. Torre Salvador, bom dia, TAN 3305, estabilizado na final, IMS completo, trem baixado travado. TAN 3305, mantém aproximação, é o número 2 para pouso, aguarde pista livre. Olha a pista livre, TAN 3305. Azul 4178, solo 47, lembrando a direita, táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, gente, 4178. TAN 3305. vento 1-0-0 graus 1-0 nós, livre pouso, pistão na zero. Autorizado pouso na pista 1-0, tá 3-3-0-5. Zero pro de Duna, tá 3-1-7-0. Tanto 3226, voe direto Natal, subindo restrito para o nível 310. 310 restrito na proa de Natal, 3226. Tanto 3226, chama agora Recife. Frequência 12685 e alternando 3365. 2085, 3365, boa. Solo ao 50. Virando à direita, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, após ingresso a pátio 1 para o gate 7. E autorizado então Alfa, Kilo, pátio 3, pátio 1 para o gate 07-3305. 3170, autorizado a final ILS, informe estabilizado. É, autorizado ILS, 3170. Com a pista, 3170, torre 18 metros, bom posto. 18 metros, obrigado. For taxi, Portugal 024. Clear to push and start, calling for taxi, Portugal 024. Salvador, boa noite, TAN 3170, uma milha de externo, contra embaixo, Salvador. Boa noite, TAN 3170, livre pouso, pistão na 0, vento 1 no 00 grau, 08 nós. Gente, livre pouso, pista 10, 3170. Salvador, TAM 3520. TAM 3520, pronto, copy? Afirmo, 3520. TAM 3520 para Aracaju, nível 190 autorizado. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda.